Essa também é pra alegria. É pro verão, é pra Bahia, é pro Brasil. Vamos nessa. Levanta o astral, beleza. Vinha passando pela mata escura, no bar de folha ouvi uma canção que é pro santo poder sair da aldeia para chamar o orixá dessa nação. Com o balanço do mar eu vim, com o balanço do mar eu vou. E aí que esse que vovó me ensinou, eu vou cantar que é pra chamar o meu amor. Jeduá, Jeduá, Toté, Toté de Maianga, Maiangolê. Toté, Toté de Maianga, Maiangolê. Toté, Toté de Maianga, Maiangolê. Toté, Toté de Maianga. Vinha passando pela mata escura, no bate-folha ouvi uma canção que é pro santo poder sair da aldeia para chamar o orixá dessa nação. Seu cavalo com seu chapéu de panda, quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? É Oxóssi, sem seu cavalo com